posso aqui sub. Fui, entra, entra. Acho que agora. Olha, então, qual é que era o melhor que tem? Olha, o que era ali? Acho que agora. Hoje é lá o que se passa. Bom, está agora, não é? Pronto, pronto. Quer se sentar? Pode sentar, à vontade. Está bem, eu vou buscar o cafezinho. Sim, senhor. Thank you. Desde o trabalho? Ah, não, já está pago. Muito legal. Foi um bom pagamento. Foi. Tem que haver mais.